525-45, do 3520, boa noite. Salvador, gol 1561, na próxima espera, tá 10, pronto, decolagem, pode ser. Gol na 561, não autorizado a alinhar e decolar. Toma 0, vento 1, 10 graus, 049. Ele alinha e decola da 10, gol 1561. Uma 561, decolou ao 03, chama o controle de Salvador, no 20, decimal 8. Obrigado, vou provar. Sobre Salvador, gol no 561, cruzando 1400, muito bom dia. Bom dia, gol no 561, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saindo da EO após 2000 pés, voa livre. Sobe 360, após 2000 pés, voleta, gol 1561. Azul 9247, decolou 06, chama o controle 120, décima 8. Controle 208, boa noite, obrigado. De controle, Azul 9247. Azul 9247, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, saída da EL, após 2000 pés, voa Leda. Após 2000 pés, direto Leda, subindo para 340, Azul 9247. Uno 561, chame o centro Recife em 1251, alterna 1288. 251-288, obrigado, gol Uno 561. Azul 9247, chame o centro Recife, ano 251, alterna no 288. 251, alterna 288, azul 9247. ponto zero. Voo 911, autorizado, alinhado, decolagem, ponto zero. O vento 100 graus, 049. A linha decola da 110, voo 891. Voo 891, no decolou 20, chama o controle, no 20, decimal 8. 208, boa noite. Controle ao gol 1891, bom dia. Bom dia, gol 1891, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, saída Arbor, autorizada para o Odelef. 340 na Arbor, para o Odelef, gol 1891. 8 no 1, chame Centro Recife em 1260, alterna 1288. 260, vai chamar o Recife. Bom dia. Bom dia. Torres Salvador, uma boa, Gol 1161.000. Gol 161, autorizado, linha e decola, 10, vento 00, grau 039. A linha e decola da 10, Gol 1161, obrigado. protocolo, voo. Voo 961, decolou 31, chama o controle, 20.8. 8, obrigado, boa noite. Coluna se escuta, 47 deslado para a curva da direita. Voo 961, contato radar na decolagem, deslocar o nível de voo 360, saída da EL, autorizado voar na Freio de Lida. Boa Lida, obrigado. Uno 1161, chame Centro Recife em 1251, alterna no 288. 651-288, obrigado, bom dia. Bom dia.